Estabilizado o localizador, está 3291. Foro, ajustado. 891, na cheque 3, chame de torre 118, decimal 95. Tem um bom posto. Gente, chama na sua 118-95. Boa, está 3291. 6258, tem reautorização de descida para 2000 pés, ajustado 1014, 10014. 2000, comunicatório, 362. Torre Salvador, muito boa noite, eu estou 3891, baixado de trabalho, passando externo, desloco a pista no zero. Então 3891, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 08 mais. Livre pouso, pista no zero, tanto 3891, seguinte. Gol 1805, chama Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45. Ok, agora com Recife, 12685, 2545. Bom final de semana, Felipe, 805. Igualmente. Então 3891, solo aos 17, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Livrando direita, Alfa, Juliette para 08, tá 3891. 6258, Salir VLS, cabeceira 90, Salvador, reporta estabilidade. Oceania 6258, controle. Dali, VLS, cabeceira 1-0 de Salvador, reposto estabilizado. O ajuste ainda permanece em 1014. Reposto estabilizado, Oceania 6258, de VLS. O 1714 na 5, autorizado sem para táxi. Chamará para o táxi, vou 1714. Boa noite, 91, muito bom dia. Acione identificação. Chegada à área, senhor desce via para 2.000 pés, ajustado 1.0.1.4, 6.14. 14, desce para 2.000, boa noite, 1.0.1.4. Localizador, Channel 6258. Channel 6258, complete final, Chuck Torre 118, decimal 95. Tenha um bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, Oxané, Armeia 258, boa noite. Boa noite, Oxané, 6258. Livre pouso, pista 1-0. Vento 1-0 grau, 089. O posto quer comprar o vento? 1-0 graus, 089. 110 com 08 graus, copiou. Livre pouso. Bartak chegou 1-7-4, a bordo 120, 2 horas e 10, da Fernando Recife. 1-7-4, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0-4. Comigo 14, Juliette Alfa, reportar ponto de espera do 1-7-4. No 896, livre da restrição em TAP, está autorizado final LS, capitão 1-0 Salvador, repórter estabilizado. Obrigado, camarim estabilizado. Era pronto, vou 1-7-4. Vou 1-7-4, ali mantenho 1-0. Ali mantenho 1-0, vou 1-7-4. Oceaner 6258, solo aos 3-0, livrando a direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 5. 17 no 4, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 a 0 graus, 08 nós. Gol 1714, decola aos 33, controle 1, 19.8, uma boa noite. 19.8, obrigado, bom trabalho. Mensagem inteligível, torre não tô conseguindo copiar. Confirmando, poxa, né, 6258, mantendo a sua escuta, ou chama só 219. Mantendo minha escuta, gate 5. Mantendo a sua escuta, por favor, gate 1. O 1714, decola, cruza 2%. 1714, boa noite, está tudo contando no radar, suba 230, saída Pucajama DCC. Pucajama DCC, 230 ao nível, voo 1714. Salvador, Xanema 2, pois? Prossiga. Estou falando do gate 5, não tem iluminação, não tem ninguém balizando. Vou informar em Fraera, só um minuto. Meia, boa noite, assinando identificação da presente voador na descendo a 2 mil pés, ajustado 1014. Boa noite, assinando identificação, chegada a Mari, descendo para 3 mil pés, tarifa da restrição em TAP, ajustado 1-0 no quadro. Tem tráfego agora a posição de 11 horas, 17 milhas no rumo nordeste, livrando o nível 200 para 2 mil pés, um Boeing 737-300 ao objeto. dois anos, está presente autorizado. Curva para PROAD Itápita. Autorizado, aeroporto à vista, gol 1896. Gol 1896, completo final, chame torre. 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, até a decolagem. Até. Oi, Salvador, bom dia, gol 1896, iniciante, terra, frente a casa. Voo 1896, livre pouso, pistão na zero, vento 1-10 graus, 08 nós. Livre pouso, vem checado. Voo 1606, pronto, copia. 1606, copia. Voo 1606 para Campina Grande, autorizado nível 390, via Upper Luna 0 até Neuma, já pode ir direto Campina Grande, decola pistão na zero, com primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição ZIPAR, controle Salvador 1-19.8, aciona 5-1-4-5, gol 1606. Autorizado 390 Campina Grande, Etrezulo 1-0, Neuma DCT Campina Grande, decola da 10, curva esquerda, PUCA ZIPAR, 19-8, controle, 5-1-4-5, transponder. Puxa-me para posicionamento, gol 1606. Lhe chamarei. 2 Salvador, bom dia, bom 994. Informação Charlie, autorização Maceió. Bono 994, pronto para cópia? Pronto. Bono 994 para Maceió, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da pistão na zero, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle Salvador 1-19.8. Aciona 5142, gol 1994. Gente, autorizado Maceió, nível 350, da Uber Whisky 58. Decola pista 10 com curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 1198, transponder 5142, gol 1994. Correto, chame para posicionamento, gol 1994. Camarada, 1994. Gol 1714, controle. Mais, controle 1714, gol. Por solicitação do Centro Recife, a partir de agora o seu voo aprodo Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, gol 1714. Gol 1714, o senhor chama agora Recife 12685, alternando 12545. Então, Recife 12685, 2545, alternado, gol 1714. Obrigado, boa noite. 1896. Sete 6746, livre de restrições à frente, mantendo descida para 2000, prédio ajustado 614. Está livre final ILSXR, cabeceira 10 de Salvador, reporta estabilizado. Autorizado o ILSXR. Estou observando a estabilidade. Oi, Salvador, gol 1994, posição de número meia dúzia. Pronto para o pushback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi, gol 1994. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1994.